Beto e Cristiano, deu moral. Também Thiaguinho e Billy SP aqui na primeira. Seguinte, hein? A gente vai pra Voz do Brasil, né? E eu volto amanhã aqui no Dial, tá bom? Eu volto amanhã no Dial, né? Mas a gente na voz, a gente vai pra Voz do Brasil. Mas antes a gente vai pro break, tá? Vamos pro break primeiro, né? A gente vai pra aquele break pra iniciar a Voz do Brasil, tá bom? Um minuto pras nove, então eu volto amanhã no Dial. E quem quiser ouvir mais, quer ganhar prêmios, que tem a Dica de Ases também, vai pra internet, tá bom? Ou pro aplicativo da Gazeta FM. Um minuto pras nove, bora lá pro break e depois Voz do Brasil. Gazeta FM, a primeira. Deputado Alex Manente, presidente do Cidadania São Paulo. Ninguém aguenta mais tanta briga na política. Pra gente, política não é sobre dividir. E o Cidadania luta por inclusão, acessibilidade e oportunidade para todos. Lutamos para garantir direitos, como a carteira de identidade para pessoas com deficiência, assim como o cordão de girassol. Você já ouviu falar dele? É uma lei que dá visibilidade para pessoas com deficiências não visíveis, como o autismo. Isso é cidadania. Cidadania, o partido do bem. Gazeta FM. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Cruzando, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona? Dê notícia de você. Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão nó dentro de mim. Coração divide em dois. Uma parte é o começo, a outra é o fim. É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Coração divide em dois na sua falta, na sua falta, na sua falta. Eita, mano, coisa boa. Verdade, por que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona? Notícia de você, liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nó dentro de mim. Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim. Dentro de mim, coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra é o fim. FM, FM, Gazeta FM, Gazeta FM. Não tem jeito, meu compadre, vambora. Tudo certo. Eu tentei ficar com você, eu lutei. tentei insistir, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de ouro eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou. E agora nem me dá da tia, eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem me dá da tia, eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver. Vacilando comigo, meu pai. Esqueça a dor. Ai, meu coração. Menos é mais, coração partido aqui na primeira. Também teve além, né? No Menos é Mais. Também teve aqui na primeira. Zezé de Camargo e Zé Neto Cristiano. 9-6, bora com a trinca? Agora, na Gazeta FM. 3-3. Sequência, Trinca de Ases, Gazeta FM. A primeira. É isso, começando mais uma Trinca de Ases, Gazeta FM. Lembrando sua participação. Como faz sua participação? É muito fácil. Muito fácil! Você se inscreve na Trinca de Ases, mandando seus dados pra gente no 994-69-4112. 994-69-4112 é o número do WhatsApp da primeira. Você se inscreve. E no final da trinca, eu não sei o que, leva o kit pra casa, kit com um par de ingressos para o Cinemark, camiseta e adesivos, tá bom? Vai moscar? Claro que não! Vai se inscrever porque você quer ganhar prêmios aqui na primeira. 97 Trinca de Ases no ar! Na sequência, Trinca de Ases, Gazeta FM. Outra pessoa que não imaginava iria ficar assim. O coração chegou a ter as batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar, seu cheiro. O jeito que a gente se amava. Diz. Mas eu vou te pedir. Lembro dos bons momentos que outra pessoa. Eu não imaginava que iria ficar assim. O coração chegou até errar as batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha camisa tem seu lugar, seu cheiro. Seu cheiro. O jeito que a gente se amava. Vocês, mas... Preciso mais coração, preciso mais coração. Vem! Me bloqueia na mensagem dentro da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. Gazeta FM. No mesmo quarto, dois enganados. No mesmo ambiente, dois tipos de gente. Um que já criou planos pra terminar, mas não leva pra frente. Nada mais mente na cara, fingindo que sente. Tem um muro no meio da cama. O amor fez a mala, saiu pela porta e deixou dois amigos usando aliança. E pelo bem da nossa história, tiver lá. Agora eu vou chamar pra cantar pra vocês, pra ele mostrar o lado romântico dele. Com vocês, Wesley Safadão! Boa noite, São Paulo! Boa noite, Leo! Muito obrigado, meu amigo! No mesmo quarto e dois enganados, no mesmo ambiente, dois tipos de gente. Um que já criou planos pra terminar, mas não leva pra frente. Um que não sente nada, mas mente na cara, fingindo que sente. Tem um muro no meio da cama. O amor fez a mala, saiu pela porta e deixou dois amigos usando aliança. insistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor. Meu coração se acostumou que de sete em sete dias eu mando um novo, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando buquê. Assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor. Meu coração se acostumou que de sete em sete dias eu mando um novo, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando um buquê. Vem, Brasília. Eu vou te encher de flor. Vou te encher de beijos de amor. Semana eu mando um buquê. Vem, Brasília. Eu vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Vitor Hugo, entregador de flora. Também Léo Magalhães, Wesley Safadão, Ferrugem e Belo. Na Trinca de Ases, Gazeta FM, lembrando, né? Você participa pela Trinca de Ases, escrevendo pelo 32546881 ou pelo WhatsApp 994694112. Quem se inscreveu e vai levar par de ingressos para o cinema, camiseta e adesivos é o Leonardo Queiroz de São Miguel Paulista, prefixo telefone 96082. Parabéns, Léo! Lembrando que tem 3 dias úteis para passar aqui na Avenida Paulista, 900, quarto andar, das 10 às 11h30 ou da 1h30 às 4 da tarde. Tá bom, Léo? Leonardo Queiroz, São Miguel Paulista, prefixo telefone 96082. Levou então o kit Trinca de Ases, Gazeta FM para casa. 9h18. A qualquer momento tem mais. 3. Na sequência, Trinca de Ases, Gazeta FM. A primeira. Clássicos. Gazeta FM. Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Ô, dona, animais, dona dos seus ideais, pelas ruas. Oh, no! Será que tem alguém aí escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo. E aqui não chega o seu te amo. Daqueles que deixam o coração vibrando. E é por isso que eu tô me preocupando. Nosso amor tá oscilando. você me perguntar: tudo bem, como vai a sua vida? Vai ter dias que eu vou acordar querendo menos. Nesse dia você acorda me querendo mais. Vai ter dia que você só vai estar 10%. Te completo com os 90, fica tudo em paz. Casal é isso, tem briga sempre. Vem na ponta da língua, some da minha frente. Mas o te amo vence. O te amo vence. De mau humor, normal um de outro não fazer amor. Ciúme existe, é só saber lidar. Só tá proibido terminar. Nesse mundão eu por você, você por mim. Casais felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Te amo vence, viu demais que não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Cruzar com você depois de tanto tempo. Na mesa ao lado, sentada sozinha, sei que está me vendo. O mais engraçado foi ver sua cara, tentando não chorar. Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar. Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar. Bebendo assim desse jeito só vai piorar. Enquanto eu brindo cê chora. Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita e substituível. Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Enquanto eu brindo cê chora. Tem táxi lá fora. Você se achava perfeita e substituível. Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Enquanto eu brindo, cê chora. Tentando não. Percebeu alguém aqui no seu lugar. Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar. Bebendo assim desse jeito só vai piorar. Enquanto eu brindo cê chora. Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita e substituível. Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Enquanto eu brindo, cê chora. Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita e substituível. Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Foi mesmo, cê só pode ter perdido medo. Não, eu não falei que deixava. Cê passou por cima da minha palavra. Agora cê quer meu perdão, dizendo que foi eu de comunicação. Não vem me fazer de besta, fala quem é que deixa soltar um namorado numa festa. Eu falei então tá, eu falei eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu? Eu falei então tá, eu falei eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu não grandão da Gazeta FM. Pra começar, sua mãe vai se encantar comigo. Se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso. E aí? Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou. Churrasco em família vai perder a graça se eu não for. Agarro o amor e não deixo escapar, só pra garantir, vou passando aqui até você me agarrar. Sobrenome. Vai! Ah, pensa nos bem bonito que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu cone. Cê entra com a beleza e eu entro com sobrenome. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha no céu? De um lado pro outro. Gazeta FM. E a sua amiga? Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou. Churrasco em família vai perder a graça se eu não for. Agarro o amor e não deixo escapar, só pra garantir, vou passando aqui até você me agarrar. Com sobrenome. Ah, pensa nos bem bonito que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu entro com sobrenome. Luan Santana, clone aqui na primeira. Maiara e Maraíza, Bruno e Marrone na Máquina do Tempo. Também Manu e Simone Mendes. Seguinte, hein? Eu vou lançar minhas saideiras, porque Fernando Moreno vem aí com o São Paulo à noite às 10 da noite. E eu volto amanhã às 6, tá bom? Tem muito mais, hein? Não sei. Continua aí na programação. FM, a primeira. Fica em paz. Não sofra mais, me deixa cuidar de você. Não olhe pra trás, cê merece mais. E eu vou fazer por merecer. Eu sei que hoje em dia cada 100 promessas ditas, 99 são mentiras. Mas calma, não generaliza. Como é que é? Ó, deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria. Quero ver quem sabe, vem, sabe, vai, vem. Aqui é sujeito generaliza, é. Deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria. Aqui é sujeito homem, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, viu? Comigo vai ser pra vida, meu amor não traumatiza. Quero ter seu sobrenome, viu? Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Quero vir, quero vir, quero vir. Aqui é sujeito homem. FMM. Gazeta FM. Se for o fim do mundo, pensa qual o momento que te passa na cabeça, qual a pessoa, a viagem, sobremesa que você queria levar daqui. Em quem daria o último beijo? Em quem seria o último olhar? Só quero que lê. Aqui é sujeito homem vil. Aqui não tem coisa. cama você não gosta. Um motelzinho você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Financiar projetos, a FINEP atua na implantação de empresas do setor de tecnologia, de parques tecnológicos e apoia o desenvolvimento e a inovação em empresas já estabelecidas. De acordo com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, a aprovação do projeto vai ampliar em até 12 bilhões de reais os recursos disponíveis para financiamentos de projetos de inovação. Um projeto que permite à FINEP, a financiadora de estudos e projetos, assumir automaticamente os contratos do agente financeiro que sofrer falência, liquidação extrajudicial ou intervenção, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Homenagem. Ao homenagear o Papa Francisco, Luiz Couto, do PT da Paraíba, exalta seu legado de inclusão, diálogo ecumênico e defesa dos pobres e do meio ambiente. Segundo o deputado, o pontífice foi um líder espiritual universal, cuja mensagem ultrapassou fronteiras religiosas e culturais. Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, reforça a importância histórica do Papa Francisco e sua luta por justiça social em prol dos mais pobres e vulneráveis. O congressista afirma que seu legado em defesa do meio ambiente, do diálogo e da paz entre os homens vai continuar. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, registra a edição 47 da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, em São Paulo. Ao parabenizar a nova gestão, o deputado informa que a igreja conta com mais de 50 mil pastores e representa cerca de 22 milhões de fiéis. Votação. Deputados iniciaram as discussões e votações em plenário com o projeto que consolida normas para o combate a incêndios florestais e queimadas e para a reconstrução de infraestrutura destruída por eventos climáticos. Também está na pauta a proposta que cria a Lei do Mar com a instituição da Política Nacional para a Gestão Integrada, a conservação e o uso sustentável do sistema costeiro marinho. Ainda na área ambiental, pode ser analisado o projeto que criminaliza a comercialização de ovos ou larvas de animais silvestres em grande escala. Outra proposta permite o uso do valor arrecadado com multas de trânsito para custear a carteira de habilitação de pessoas de baixa renda. Ainda estão previstos para votação, entre outros, projetos que alteram a consolidação das leis do trabalho, direitos de sucessão em propriedades rurais e também ações de promoção da saúde mental de profissionais de saúde. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Adilson Mastelari e Márcio Aquilissardi. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Me chamo Marcele, sou moradora do Jaçanã. Participei da promoção da Mundial e ganhei uma panela elétrica de arroz. Valeu, Gazeta. Estou muito feliz. Obrigada. 88,1 Gazeta FM. Gazeta FM. Deputado Alex Manente, presidente do Cidadania São Paulo. A nossa caminhada é por um Brasil com mais cidadania, para todos e todas. Todas as mulheres vivem em um mundo de injustiça, discriminação, de falta de reconhecimento da sua capacidade e de sobrecarga no cuidado com a família. Eu sou Soninha Francini e o Cidadania luta por todas elas. E em especial, as mais vulneráveis, como as que têm filhos no espectro autista e as vítimas de violência doméstica. Isso é cidadania. Cidadania, o partido do bem. Aí, galera da Gazeta, que é Michel Teló. Bom dia, São Paulo. Você acorda bem informado, com músicas e prestação de serviço, todos os dias às 6 da manhã. A primeira noite. Boa noite, começando mais uma edição do São Paulo à Noite, na produção da Neide Oliveira, programação musical Maurício Mascani. Vamos juntos até as duas. Até as duas você participa, daqui a pouquinho tem a pergunta e você participa aqui no nosso WhatsApp 994-694112 e concorre à cortesia para o Motel Adventure, a camiseta exclusiva Gazeta FM e adesivos. 10:02, vamos juntos. Tem sentimento demais. Tem sentimento que confunde a gente. Um beijo até encaixa, mas não vai pra frente. Com a gente não foi diferente. Tantos planos pra quê? Eu fiz tudo e você nada. No primeiro bate-boca você bateu asas. Saiu da minha vida na mesma velocidade que falou que me amava. Agora eu tô aqui no posto de BR, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quero ser trem de notificação, pouco me interessa.